A Orquestra de Câmara Orfeus de Nova York interpretou de Rossini a abertura de O Turco na Itália. E agora vamos ouvir de Jules Hermann uma fantasia sobre temas da ópera Romeu e Julieta de Gounod, na interpretação do flautista Benoît Fromanger, acompanhado pela Orquestra de Câmara Villa-Lobos. Thank you. De Jules Hermann, ouvimos Fantasia sobre temas da ópera Romeu e Julieta de Gounod, na interpretação de Benoît Fromanger à flauta, acompanhado pela Orquestra de Câmara Villa-Lobos. E agora a vez do violinista Gheorghe Pauk, com a Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, dirigida por Janos Rolla. Eles interpretam o Rondó em Dó Maior, K373 de Mozart. Thank you. De Mozart, ouvimos Rondó em Dó Maior, K373, com o violinista Gheorghe Pauk e a Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapest, dirigida por János Rolla. Agora vamos ouvir de Maurice Ravel, Rapsódia Espanhola em arranjo para dois pianos e percussão, com Marta Argerich e Nelson Freire aos pianos, Peter Sadlo e Edgar Gugais à percussão. Ouvimos um conjunto de dois pianistas e dois percussionistas, Marta Argerich e Nelson Freire, Peter Sadlo e Edgar Gugais, interpretando a Rapsódia Espanhola de Ravel num arranjo para dois pianos e percussão. E agora de Franz Schubert, Improviso Opus 90, número 2, com o pianista Desiranki. Thank you. De Franz Schubert ouvimos Improviso Opus 90, número 2, com o pianista Dezoranki. E para encerrar, Orquestra Filarmônica Tcheca, com o maestro Alfred Walter, interpretando Estudiantina Opus 191 de Emil Waldteufel. Thank you.